Paz do Senhor, irmãos. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa leitura bíblica, iniciando uma leitura sobre a Epístola de Paulo aos Coríntios. Eu recomendo desde já que você põe em velocidade 1,5, se você tiver necessidade de ouvir com um tempo menor. Se você não tem essa necessidade, ouça com cuidado em velocidade normal. E aqueles que usam velocidade 2, olha, eu recomendo que essa carta é muito complexa. Uma situação muito interessante para nós estudarmos, sobretudo porque não há, talvez, momento histórico onde nós tenhamos tanta necessidade de aprender com a Igreja de Coríntios, no momento que estamos vivendo no século XXI e a infiltração de valores que não são cristãos na igreja. Então, precisamos muito, muito, muito aprender com a igreja de Coríntios, com as cartas de Paulo, não com a igreja, mas com as cartas de Paulo à igreja de Corinto, porque muito do que eles estavam vivendo, nós vivemos hoje. Diferente, nesse caso, do momento em que a igreja foi oficializada e passou a obrigar as nações a se converterem com o passar dos séculos, diferente, porque aí as pessoas não tinham optado pelo cristianismo e os imperadores optavam, os líderes optavam e as pessoas eram obrigadas a aceitar e se dizer cristão, mas na verdade mantinham suas práticas. Isso é uma coisa. Outra coisa é quando isso é de livre e espontânea vontade. Ninguém está te obrigando a ser cristão, ninguém está te obrigando a fazer parte da igreja, só que os valores da sociedade se infiltraram em Corinto, dentro da igreja, e se infiltraram na igreja no primeiro século, e se infiltram na igreja hoje, e as pessoas vão, de modo geral, aceitando os costumes, os valores que a sociedade está vivendo. Então, vamos ter todo o cuidado. Então, repito, velocidade 1, se você pode ouvir com calma, velocidade 1,5, se você precisa de menos tempo, porque já conhece o texto e vai reforçar, ou porque não tem tempo mesmo para muitos detalhes, já faz o estudo, ótimo. Aí, ótimo, pode pôr em velocidade 1,5. Você já costuma estudar, já estudou várias vezes. Nem estou me dirigindo aos teólogos, né? Pastores, padres, freis. Não, estou me dirigindo ao povo mesmo, porque esses outros podem fazê-lo quando desejarem. E já fazem, por dever, né? Do próprio ministério, do ofício sacerdotal. E velocidade 2 só quando você talvez faça parte desse grupo e que já conhece bastante, porque se você tem um conhecimento ainda superficial, nasceu de novo recentemente, não foi batizado, não fez a sua pública profissão de fé, está começando na vida cristã, vale a pena você ouvir com cuidado, e é perigoso que você se acostume a ouvir tudo. Isso é próprio dessa geração pós ano 2000, né, ano século 21, Ouve tudo muito rápido, não aprende quase nada, e se não aprende quase nada, não pratica bem quase nada. Então, vamos tomar esse cuidado. Eu separei para agora pelo menos uma síntese da síntese da síntese introdutória para nós começarmos a entrar no mundo da Igreja de Corinto, da comunidade de Corinto. Tá bem? Vou adotar a leitura que você pode engrossar também, pegando a sua Bíblia, praticamente todas elas, a não ser aquelas que são feitas para a evangelização, praticamente todas elas têm uma introdução, tem um comentário, né? Então você pode engrossar esse caldo, você pode aumentar o número de informações. E se você tiver, tomara que você tenha mais interesse, aí há inúmeros comentários, inúmeros, centenas de comentários, milhares, podemos dizer assim, tanto em texto escrito como já. Você encontra no seu celular, né? À sua mão, numa biblioteca digital que hoje todo mundo tem acesso através da internet. Então, ficam essas recomendações. Eu já recomendo para todos pelo menos a velocidade de 1,5. Vamos fazer uma breve introdução. Hoje eu vou abrir mão daquela devocional. Depois nós vamos ter momentos de palavra pastoral, incentivando, motivando, mas agora vamos trabalhar. Vamos trabalhar para compreender o máximo qual é o contexto que Paulo está tratando. Com relação à autoria, diz assim a BKJ. As evidências internas e inerentes a esse documento apostólico, bem como as evidências externas, não deixam dúvida quanto à autoria de Paulo. Então, quando você está fazendo teologia, se discute muito quem é o autor, quem não é o autor, em que ano foi feito, que ano foi escrito, foi ele mesmo, foi um dos seus discípulos. E assim por diante. Então, aqui não há muito questionamento, é só você ouvir o texto, ler o texto, e você vai perceber que é paulino, não há dúvida sobre isso. Os próprios pais da igreja seriam os discípulos dos apóstolos, tá bem? Você que é novo na fé, quem são os pais da igreja? Os discípulos da igreja, os discípulos dos apóstolos, ainda na. No final do primeiro século, segundo século, aí tem uma série de nomes que você pode aprender. Os pais da igreja, como Clemente de Roma, por volta do ano 95, já defendiam a autoria paulina dessa primeira carta à igreja em Corinto. Você deve lembrar, não há imprensa, não estamos em 1500, né? Com o surgimento da imprensa, então não há direito autoral, são cartas circulando, e muito menos 500 anos depois com a internet. Então são cartas circulando e as pessoas já começam a perguntar quem foi que escreveu essa carta mesmo? Mas nesse caso, fique seguro que foi Paulo. Então Clemente de Roma já testifica isso no ano 95. João ainda está vivo. O último apóstolo a morrer, morre provavelmente no ano 96. João é o último apóstolo que permaneceu dos 12. Já defendiam, então, no ano 95, a autoria paulina dessa primeira carta à igreja em Corinto. Na época de Paulo, a cidade de Corinto, agora atenção, tinha uma população estimada em 250 mil cidadãos livres. Ah, pastor, não é muito. Minha cidade tem 600 mil, 700 mil, 800 mil. Não, queridos. Não, não, não, não. Já corrija isso no seu, na sua cabeça aí. Nós vamos para algumas informações geográficas. Corrija. Quando você fala naquele momento de uma cidade de 250 mil cidadãos livres e mais, cerca de 400 mil escravos. Você está falando de uma cidade com 650 mil pessoas. É uma cidade grande para o padrão da época. Devido à sua localização geográfica, constituía-se de uma faixa de terra ligando a península ao continente, com pleno acesso ao mar Mediterrâneo. Facílimo, facílimo, como um garoto, uma garota do. Não é primário, como chama? Ensino básico, tem condição de olhar esse mapa e enxergar. Então, olhe no final da sua Bíblia ou procure no Google aí os mapas desse período e você vai assim enxergar com facilidade mesmo, tá bem? Não é difícil, não. Uma faixa que liga a península ao continente com pleno acesso ao mar Mediterrâneo. Olha a dica aí. Era uma encruzilhada para viajantes e comerciantes de todas as partes do mundo. Isso é fundamental. Por quê? Havia um fluxo de pessoas entrando na cidade, saindo da cidade. É uma cidade onde o evangelho, uma vez plantado, dava condições de os seus futuros missionários, evangelistas, alcançarem outras localidades. E, por outro lado, é uma cidade que recebia gente de toda parte. E recebendo gente de toda parte, ideias diferentes, e costumes diferentes, e fé diferente. Então, circulavam bens materiais, que eram trazidos, havia circulação de pessoas, havia circulação de ideias. Isso é muito importante. E havia circulação de cultos, de fé, de cosmovisão, de visão de mundo. Então, isso é algo importantíssimo e muito diferente de outras situações que nós temos na Bíblia. Estamos falando de uma cidade de grande fluxo. Seus dois importantes portos eram Cencreia, cerca de 10 quilômetros a leste do Golfo Sarônico, e Lecaião, a uns 2 quilômetros a oeste, no Golfo de Corinto. Olha só, com essas informações, você pesquisou uma vez, já localizou, tá? Então faça isso. Que faziam da cidade um ponto estratégico. Ele é estratégico? Sim, tão quanto estratégico, desafiador. Tanto quanto estratégico, desafiador também. Ele é estratégico porque, uma vez uma igreja plantada ali, ela pode se expandir e os seus membros propagarem a mensagem, mas ela é desafiadora. Porque vem gente com todo tipo de pensamento, ideia, fé, assim por diante. Um ponto estratégico e obrigatório de abastecimento de descarga de navios. Tinha que parar ali. O comércio era um dos mais exuberantes do Mediterrâneo. A cultura cosmopolita e a imoralidade sem limites, faziam parte da religião local. Isso vai estar presente na carta. Por isso, algumas recomendações do apóstolo Paulo feitas em Corinto, se não forem avaliadas com cuidado, podem nos fazer compreender que todas as igrejas eram assim. Não. Não eram todas as igrejas assim, porque essa situação geográfica, histórica, populacional, aumentava tudo. Então, imoralidades sem limites faziam parte da religião local como forma de expressão e culto aos deuses helênicos. Os deuses, sim, conhecidos aí, no Império Romano, da cultura grega, cultura helênica. Corinto abrigava 12 grandes templos, 12. Olha o tamanho dessa cidade, olha a envergadura. Corinto abrigava 12 grandes templos, sendo que um dos mais infames era dedicado a Afrodite, a deusa grega do amor, onde mais de 1.000 mulheres, atenção, onde mais de 1.000 mulheres eram escolhidas todos os anos. 1.000 mulheres escolhidas todos os anos para oferecerem seus corpos aos homens como oferenda religiosa. Antes que as irmãs, se sintam, discriminadas e perguntem, mas na Grécia, antes do Império Romano, não havia a prostituição masculina? Sim, havia. Havia prostituição masculina, no Império Grego, tá bem? E inclusive com um acento de que o homem era superior à mulher, e sendo superior à mulher, outros homens, se desejassem um amor mais perfeito, deveriam ter relações com homens. Então, que ninguém se sinta aqui discriminado, é que nesse caso, por causa de Afrodite, a deusa grega do amor, então 1.000 mulheres eram recrutadas todos os anos para oferecerem os corpos aos homens como oferenda religiosa. Mas essa questão da prostituição acontecia com homens e mulheres desde o período helênico, desde o período grego, tá? Com relação ao propósito da carta, essa palhinha só histórica e geográfica. Essa primeira carta dirigida à Igreja de Corinto é eminentemente de ordem prático e doutrinária. Tinha que colocar ordem na casa. Prático doutrinário. E trata de problemas espirituais e morais, como se fosse um manual de teologia pastoral. Então eu volto a repetir, cuidado com algumas recomendações que nós vamos ver em Corinto. Eu volto a dizer, se o pai permitir, algumas recomendações que as pessoas procuram usar até hoje, como vestimentas das mulheres, isso fazia sentido para aquele contexto. Mas hoje, esse, por exemplo, um determinado tipo de costume e vestimenta já não fazia sentido nem na época em outros lugares. Então, era muito específico mesmo. Quando chegar a hora, você vai entender. Alguns membros da casa de Cloé comunicaram a Paulo a respeito do surgimento de fortes discórdias. Bom, discórdia, um problema desde o Jardim do Éden até hoje, né? Que haviam se alastrado, só que lá tudo ficava grande, de tal forma que a própria igreja estava se dividindo. Então, olha o pastor Paulo aqui tendo que lidar com uma igreja dividida. Discórdias. Outros irmãos que foram ter com Paulo em Éfeso, perdão, como Estéfanas, Fortunato e Acaico, porque Paulo ficou 3 anos aproximadamente pastoreando Éfeso, e então eles foram até Éfeso, né? Estéfanas, Fortunato e Acaico. Trouxeram relatos perturbadores sobre o procedimento imoral, imoral e pagão de alguns membros da igreja. Devido ao contexto cultural, sistema religioso no qual, perdão, a cidade vivia, a imoralidade sempre oprimiu os cristãos de Corinto. Então, muitas das admoestações é porque a igreja de Corinto era uma igreja complicada no que tange a divisões e a imoralidade também. Paulo já havia recomendado expressamente que os crentes não deviam voltar a se envolver com os procedimentos moralmente inconvenientes e impuros. Converteu, amigo? Muda agora. E é assim conosco. Converteu, mudou. Ah, mas depois da conversão aconteceu uma situação X, tá? Então se arrependa, falando já direto para você. Se arrependa, mostre o fruto desse arrependimento, mudando de mente, mudando de ação, mudando de vida, e aí vai para frente, com poder e autoridade. Paulo foi para frente depois de participar do linchamento de Estevão. Paulo foi para frente depois de perseguir a igreja cristã. A gente fica, às vezes, com uma leitura muito, assim, menos humana, né? Das pessoas. Paulo foi um homem duríssimo e participou de uma perseguição religiosa com os outros judeus, particularmente fariseus, contra os cristãos. Depois de um encontro com Deus, ele mudou de vida e foi para frente. Teve algum problema semelhante? Não, nunca mais igual a esse, nunca mais. Nem contra outras pessoas de outros credos. Mas teve o seu espinho na carne, que só Deus e ele sabem dizer, só o Senhor poderá nos dizer, se quiser, um dia. Então, mas é importante que nós entendamos: converteu, mudou. Conversão é mudança. Quando você faz uma conversão, está dirigindo e faz uma conversão, você vai mudar, ou de estrada, ou na cidade mesmo, né? Então, aqui o alerta contra procedimentos inconvenientes e impuros, próprios daqueles que não têm a Deus e seguem a deuses, líderes, segundo suas próprias concupiscências. Pecados de imoralidade. Contudo, o apóstolo percebe que não foi bem compreendido e, portanto, escreve com maior clareza ainda, conclamando os verdadeiros crentes a uma ação imediata e drástica contra o pecado e os rebeldes. Nós vamos ver no capítulo 5. Um comitê vindo da liderança da igreja em Corinto trouxe uma carta pedindo as orientações de Paulo em relação a uma série de assuntos. Vamos ver no capítulo 7, 8, 12, 16. Sendo assim, caminhando para o final dessa palhinha, sendo assim, mesmo considerando os diversos dons espirituais que capacitavam muitos membros da igreja, olha só, irmãos, a igreja tinha gente com dons, que tinha recebido de Deus dons espirituais. Isso é um fato. Agora, dois perigos. Por um lado, desacreditados dons espirituais. É um erro. Segundo erro é dizer: ah, tem os dons espirituais, isso basta. Muito presente hoje essas duas coisas. Alguns não acreditam nos dons. Toda uma gama de igrejas mais conservadoras e históricas, tal, não acredita nos dons. E um segundo grupo vive os dons espirituais, mas vive no meio da contenda, da dissensão, da imoralidade, da permissividade, e assim não dá, não agrada a Deus. Por isso que Paulo vai dizer lá no capítulo 13 sobre isso, quando ele fala de amor. Então, há dons espirituais que capacitavam, havia dons espirituais que capacitavam muitos membros da igreja para o santo e produtivo serviço cristão, santo ministério. Os crentes de Corinto eram imaturos. Opa, retrato maior da igreja do século XXI. Uma igreja sem maturidade em nada, em nenhuma área. Nenhuma área, nem louvor. Não adianta ter agora o dia que o presidente estabeleceu, o dia gospel, todo mundo deve estar alegrinho, né? Ah, o dia da música gospel. Cuidado, primeiro, que isso é só uma estratégia para ganhar o voto dos cristãos. Só. Não tem nenhuma outra intenção. Eu posso afirmar em nome de Jesus. Primeiro, não fique tão alegrinho com o dia da música gospel. Segundo, nem a música gospel, que é o motivo do maior crescimento do evangelho no Brasil, é vivenciado com essa santidade que se espera. Por quê? É só você abrir no seu celular, a cada semana tem um que era cantor cristão e tanto católico como evangélico, como não sei o quê. Ah, fulano agora caiu nisso, o outro fulano caiu naquilo. Ah, aquele garoto era um expoente e de repente não é mais, e assim por diante. Então, um retrato do século XXI até agora é uma igreja imatura. Também não é isolado isso. É uma sociedade global que só cresce no aspecto da tecnologia, em particular toda a tecnologia da informação, mas a tecnologia, mas não cresce em reflexão. Uma sociedade chamada de sociedade rasa. É tudo muito raso. Tudo muito raso. É a imbecilidade multiplicada por bilhões. São bilhões e bilhões de seres acéfalos, sem cabeça, sem cérebro, sem pensamento. E nesses bilhões estão os cristãos também. Infelizmente, olha só, aí a cultura entrava lá em Corinto e fazia a igreja ficar imatura. Agora, a cultura entrou na igreja e você não vê gente madura. Nem em nenhum segmento. Não há notícia de nenhum segmento onde a igreja esteja madura. É claro que as 7 mil pessoas, né, que não se dobram a Baal, pegando o texto lá de Elias, sim, é claro que há pastores assim de excelência, sim, evangelistas, sim, missionários, sim, cantores, sim, cantores maravilhosos, ministros de louvor e adoração, sim, e assim por diante, irmãos, professores, sim, mas eles estão nesse espectro de 7 mil aproximadamente, numa igreja que cresce em quantidade muito grande, só que vai crescendo toda imatura. A estratégia dos pequenos grupos, que era uma estratégia adotada desde o primeiro século para os irmãos se reunirem, crescerem doutrinariamente, crescerem em qualidade, hoje é um encontro em geral raso. Tudo é muito raso. Então chegou a hora, e essa é a proposta. Primeiro, eu estou falando, eu não estou me excluindo, estou falando de mim mesmo. Eu quero a cada dia buscar profundidade, cada dia. Por isso, eu tenho que me dedicar todos os dias a ele para buscar maturidade teórica, prática e vivencial. Para gerar outras pessoas com maturidade teórica, prática e vivencial. Então, nós temos que acordar para isso. O raso está matando a igreja. Ela não morre agora por causa do número, mas ela vai perder o vigor. No que perdeu o vigor, acaba o movimento de Jesus. Aumenta o número e acaba o movimento depois. A Europa hoje quer ouvir de tudo. A Europa, onde as pessoas foram obrigadas a se dizerem cristãs na Idade Média, a Europa, em geral, quer ouvir de tudo, menos de cristianismo. Não me venha com cristianismo. E aí vão para outros lugares. Se nós continuarmos cristãos imaturos, o que vai acontecer é isso. Num prazo de um determinado tempo, se houver esse tempo antes da volta de Jesus, né? Se houver, num prazo de 10 anos, 20, 30, 50, 100, 200, 300, as pessoas vão querer ouvir de tudo menos de cristianismo. Por quê? Porque elas vão dizer aquilo é uma lástima. Então, nós precisamos investir em qualidade. Bom, muitos lá em Corinto, volto para Corinto, os crentes de Corinto estavam muito ligados à tradição pagã. Atenção, valores pagãos dentro da igreja, tradição pagã dentro dos helênicos e os maus costumes. Paulo então se dispõe a instruir e a restaurar a igreja. É isso que nós precisamos, mais líderes que queiram instruir e restaurar a igreja, a partir do quê? Da sua liderança. Nas suas específicas áreas de fraqueza, corrigindo práticas equivocadas e pecaminosas. Como? Na época, em Corinto, murmurações e divisões. Temos que ser mais firmes com relação a isso. Murmuração e divisão. Paulo foi firme. Todas as formas de imoralidade, temos que ser mais firmes. Porque isso bate à nossa porta. E você fechou a porta hoje, mas daqui a um tempo, tempo X, ela bate de novo. E o tempo Y, ela bate de novo. E o seu celular está à sua mão, está dentro de casa. E a sua TV está dentro de casa. Então, temos que ser firmes na resistência contra toda forma de imoralidade. Demandas entre cristãos mediadas por juízes incrédulos. Temos que fugir disso, de demanda entre cristão, demanda, lutas judiciais entre cristãos mediadas por juízes incrédulos. Ora, esses juízes incrédulos vão dizer o quê? Se esses cristãos, agem assim, então exageros de comida, exageros na bebida. Na época não havia essa ideia de abstinência, tá bem? Houve lá com os votos lá atrás, que a gente vinha trabalhando no Pentateuco e no Hexateuco com Josué, os nazireus. E um caso aqui, outro caso ali de voto ao Senhor, mas não havia nada disso. Isso é coisa de tradição e costume da igreja. Então, a questão não é se vai ou não vai beber, mas o exagero, exagero na comida, exagero na bebida, exagero na liberdade moral durante a ceia do Senhor. Olha só, liberdade moral durante a ceia do Senhor. Até durante a ceia, isso era presenciado. Uma das coisas que aconteceu em Corinto, já te antecipo, é que os ricos comiam primeiro da ceia e depois os pobres, os livres primeiro e depois os escravos. Então foi para o espaço a ideia de uma comunidade cristã. Falsas concepções teológicas sobre ressurreição de Cristo, muito presente isso naquela época, muito presente. Os gnósticos rechaçavam a ressurreição de Cristo. Então, falsas concepções teológicas sobre a ressurreição. Ora, quem pode dizer que hoje não há ideias incorretas sobre a ressurreição? Estão ressuscitando todo mundo e estão subindo todo mundo ao céu. Quando a Bíblia não diz que determinada personagem da Bíblia foi assunto aos céus, outra personagem foi assunto aos céus, a igreja vai dizendo: ah, esse aqui foi assunto ao céu, o outro foi assunto ao céu, então nós vamos falar com ele, depois ele vai pedir para Cristo. Ora, irmãos, Falsas concepções teológicas. Falo com meus colegas aqui, frades, padres. Falsas concepções teológicas. Todo mundo sabe. Quem estuda sabe. E não pode dizer. Não pode dizer para não, hoje para não haver um colapso social. Mas isso um dia vai vir à tona. Falsas concepções teológicas sobre a ressurreição de Cristo. Não houve ascensão desse ou ascensão daquele. Só houve Jesus Cristo. Ou dessa ou daquela. Só Jesus Cristo. Paulo ainda instrui a igreja sobre a coleta de ofertas em favor dos cristãos que estavam atravessando um terrível período de crise econômica e financeira em Jerusalém. Ele vai orientar Corinto para ajudar Jerusalém. Esse assunto, irmãos, de novo, recorrente, já naquela época, 2000 anos atrás, a igreja de Jerusalém tinha sofrido muito. Né? Com o empobrecimento, a partilha dos bens entre todos, primeiro Tessalônica, mas também Jerusalém, e com a perseguição, com os ataques. Bom, havia grande necessidade de ajuda financeira, e Paulo tem que orientar a igreja a ajudar econômica e financeiramente as pessoas. Ora, veja se isso não é um ponto a ser trabalhado com uma igreja hoje que é adoradora do eu. E como é adoradora do eu e juíza de todos os irmãos, ela não oferta para pobre nenhum, igreja nenhuma, e não oferta para missionário nenhum, pastor nenhum, não põe a mão, e quando põe a mão é uma esmola. Paulo tem que orientar. Eles estão passando uma crise econômica e financeira em Jerusalém muito séria. E até hoje isso é visto, não é possível, é inaceitável que cristãos com tantos anos de vida cristã aceitem divisão, imoralidade, falsa concepção acerca de Jesus Cristo, acerca da ressurreição, costumes pagãos, murmurações, divisões. Comilança, bebedice, né? Ora, irmãos, então já vou introduzindo a você, Paulo tem que lidar com uma igreja dificílima. E a igreja de Corinto vai faltar com Paulo. Então, os irmãos vão dizer, ah, Paulo fazia lá, tinha um ofício, para com isso. Vai estudar que ofício? Você acha que ele produziu quantas tendas? Você acha que ele abriu uma empresa para sustentar a obra? Quando ele tinha grande necessidade, ajudava aqui ou acolá, mas nem tinha condição disso, porque ele ficava um período. Em Éfeso até ele ficou 3 anos, mas às vezes ele estava em viagem, depois ia para cá, depois ia para lá, e foi o maior plantador de igreja, sem dúvida nenhuma, que nós temos conhecimento no primeiro século, um apóstolo do Senhor. E ele precisava, e a igreja de Corinto faltou com a oferta. E aí outras igrejas tiveram que abençoá-lo. Então, essa carta de Paulo tem a preocupação básica de resolver os problemas enfrentados pelos crentes em Corinto quanto à verdadeira prática cristã. Paulo se preocupou com a verdadeira prática cristã em Corinto, ou seja, em relação à santificação progressiva de cada crente, em direção à estatura de Cristo Jesus, mediante o controle absoluto do Espírito Santo, que se expressa através de uma fé santa e de um caráter santo. O conteúdo desse documento eclesiástico de Paulo Eclesiástica da Igreja, né? O conteúdo desse documento de caráter da vida da Igreja de Paulo faz todo sentido, irmãos, nos dias de hoje, irmãs, na vida diária dos crentes e nas comunidades modernas. A maior parte das questões enfrentadas pela Igreja em Corinto faz parte do nosso cotidiano. Quem está dizendo isso é um grupo de comentaristas que não sou eu, comentaristas da Bíblia, biblistas. A maior parte das questões enfrentadas pela igreja em Corinto faz parte, melhor dizendo, perdão, da igreja em Corinto faz parte do nosso cotidiano. E das realidades humanas do século XXI, que é uma igreja para a gente aprender a ser cristão no século XXI, a partir dos problemas que ela apresentava, e, portanto, problemas que nós apresentamos, é a igreja de Corinto. Não pela prática dela, mas pela orientação pastoral de Paulo. Reparte. O que Paulo fala para Corinto é o que Deus está falando para nós hoje, com exceção de um ou outro detalhezinho. Toda palavra é de Deus. Toda palavra é inspirada. E ela foi inspirada de modo absoluto. E nós não vamos tirar nada, porque foi a orientação de Deus para aquela igreja, e nós não vamos acrescentar nada, porque é a palavra de Deus que foi dita para aquela igreja. Aleluia! Glória a Deus! Estou só dizendo que, com relação a alguns elementos, de novo eu uso veste, que aí fica fácil. Quem usa hoje, eu quero ser seguidor de Jesus. Tá bom, por causa disso, então agora você se converteu, todo mundo vai usar a túnica que Jesus usava. Não! Não, você não precisa usar a túnica que se usava em Israel há 2.000 anos atrás. A túnica não. Essas questões não. As questões da vida, as questões do coração, da mente, da prática. Então, a maior parte das questões enfrentadas pela igreja em Corinto faz parte do nosso cotidiano e das realidades humanas do século XXI. O capítulo 13 é um clássico. Fala da maior necessidade do ser humano, o amor. E o capítulo 15 responde à ressurreição do nosso Salvador. Caminhando para o final dessa introdução, repito, com relação à data. Todos os documentos históricos e arqueológicos apontam para a primavera do ano 55 da era cristã, né? Pense em Jesus vivendo aí de 0 a 33, e agora, 22 anos depois, cerca de 22 anos depois. Essa carta 55. Com relação à morte de Jesus, há uma pequena variável que tem a ver com o acerto do calendário que era utilizado pelos judeus e o que passa a ser utilizado, tá? Mas isso não importa agora, dá para você se situar. Anos 55, com a data em que os originais da primeira carta à Igreja de Corinto começaram a ser lidos e estudados publicamente. Era costume dos cristãos da época, já era costume dos gregos, tá? Fazer leituras e estudar publicamente, nas assembleias. De onde vem o nome eclésia, né? De onde vem o nome igreja. Então, repetindo, ano 55, os documentos começaram a ser lidos, essa carta lida e estudada publicamente, como era costume dos cristãos da época. Paulo teria escrito essa epístola já no final do período de 3 anos que passou em Éfeso. Confira depois em Atos 20, 31 e capítulo 16, 5 a 9, aqui de Corinto, aos Coríntios. Na menção que o apóstolo faz em relação à sua permanência na movimentada e helênica cidade de Éfeso. Se lá ele teve que enfrentar Diana de Éfeso, aqui era Afrodite, né? Até a chegada, sua permanência, né? Movimentada na cidade de Éfeso, até a chegada das celebrações do Pentecostes, capítulo 16, verso 8, fica seu evidente desejo de passar pouco tempo ali depois de ter escrito aos Coríntios. Louvado seja Deus! Para encerrar essa introdução, vamos amarrar aqui. Época. Não é estar amarrado para o capeta, não, viu? Você que está ouvindo, essas frases são insuportáveis, né? Amarrar é fechar uma ideia. Época, cerca de 55 depois, né? Na era cristã. Lugar, carta escrita em Éfeso. Os temas, por que desses temas? Quais são os temas principais? Divisões na igreja, desordem na igreja, desinformação e imaturidade na igreja. Vou repetir: divisão na igreja, que não é de Deus, né? Divisão não vem de Deus. Divisão na igreja, desordem na igreja, desinformação e imaturidade na igreja. Quando eu falo da divisão que não vem de Deus, é de algo mesmo arquitetado, algo planejado, algo onde alguém vai formando um grupo e vai se articulando uma rebelião. E essa rebelião, então, depois causa toda uma divisão interna e muitas vezes chega ao externo. Isso é diferente, completamente diferente de você adotar novas perspectivas ministeriais que você foi chamado por Deus para fazer. Ótimo. Chamado por Deus, né? Então não há divisão quando Paulo e Barnabé sentem-se chamados para cumprir a grande comissão e a igreja de Antioquia não está se dividindo, ela está se organizando para cumprir uma estratégia missionária. E Paulo diz: eu estou na área. E Barnabé também: eu estou na área, né? Aliás, na ordem é Barnabé primeiro e depois Paulo, porque eles saem de Antioquia, Barnabé era mais, tinha maior reconhecimento da igreja. Depois é que Paulo ganha essa amplitude. Então, quando você vai para uma outra perspectiva ministerial, missionária, e vai viver trabalhando, né, dentro dessa perspectiva, volta para a base. Passa lá o relatório, depois sai de novo. Muita gente poderia dizer: ah, poxa, ele poderia estar dando a vida aqui. Quanto que eu ouvi, quanto que eu ouvi nesses quase 40 anos de conversão, gente dizendo isso. Mas por que não trabalha aqui na nossa igreja? Quer evangelizar? Evangeliza aqui no bairro. Irmãos, é ótimo. E deve ser, eu acho que até o primeiro estágio, né? Pessoa aprender a evangelizar na família, no bairro, na escola, no trabalho, glória a Deus. Mas chega um momento em que o Senhor faz um chamado e ela vai de Jerusalém para a Judéia, ela vai mais longe, e da Judéia ela vai para Samaria, ela vai para um outro local e depois ela vai para os confins da terra, dependendo do chamado, se a pessoa foi chamada para isso. E aí não tem divisão nenhuma. Aí o que tem é cumprimento da missão, tem a ver com o chamado de Deus para cada um de nós, deixando absolutamente claro. chamado de Deus. Eu e a pastora Margareth ficamos agora os últimos 7 dias em campanha interna, perguntando ao Senhor, Senhor, o Senhor quer agora? Tal, e nós tivemos resposta no sétimo dia. Curiosamente, não ouvia nada do Senhor no primeiro, segundo, terceiro, foi assim. No sétimo dia, o Senhor nos responde e nos fala claramente o que ele deseja. Então, irmãos, aí não tem a ver com separação, nada do tipo. Tem a ver com o chamado. Qual é o chamado? Qual é a vocação? O que eu devo fazer? Porque as nações precisam ser ganhas. Ou precisam ser evangelizadas. Elas vão optar, né? As pessoas vão optar. As nações, que é lá da Grande Comissão, né? Jerusalém precisa saber. A localidade mais próxima de nós aqui, ó, o pessoal de Entre Folhas, a nossa Jerusalém é aqui, ó, nossa cidade. Judéia pode ser, lembra? Depois de Jerusalém, a Judéia ficava ao redor ali. Então, pode ser as nossas cidades aqui do leste de Minas. Você pode até abstrair e pensar em Minas Gerais. Samaria, você pode pensar em situações mais longínquas. Isso eu estou falando do ponto de vista geográfico. Tem também o conteúdo ministerial e outras questões, né? Simbólico. Mas você pode pensar em ir para o sul do país, ir para o norte do país, e para o centro-oeste. Você pode, aquilo que o Senhor estiver falando. Jerusalém aqui, Judéia mais próximo daqui, mas, né, já sai só de Entre Folhas e vai fazer a Judéia, aqui a região, a Galileia vai pensar nas extremidades, né, da nação, e os confins da terra já diz respeito a chegar até, por exemplo, no caso dele, chegar até Roma. No nosso caso hoje já não é chegar a Roma, né? Temos que chegar no mundo inteiro, porque hoje tem acesso a todo lugar. Então, tem a ver com o chamado do cidadão, que ninguém fique obstruindo. Agora, também não saia para nenhuma vocação, nenhuma missão sem preparo sério. Sem preparo sério, sem amadurecimento de vida de oração, porque o combate é duro e diário. É diário, sem muito amor pela palavra e estudo da palavra, porque o combate é duro e dramático do ponto de vista doutrinário, sem oração, sem palavra, sem prática de comunhão com Deus, né? De toda comunhão com Deus, de jejum, não saia. Aliás, eu diria nem na sua própria comunidade local. Agora, também não faça disso. Bom, como eu não tenho essa prática ainda muito madura, eu vou ficar no banco e não vou ajudar a dar aula para as crianças, não vou ajudar a dar aula para os adolescentes, não. Vá aprender a trabalhar com as crianças, adolescentes, adultos e ponto final. Vai aprender, encosta em gente aí, mais madura. Mas nós temos que entender, isso é uma coisa. Chamado ministerial, que precisa ter vida cristã e precisa ter sustentação, amparo, sustentação em oração, sustentação em afeto, sustentação material, sustentação em todos os sentidos, estratégico. E isso é um sofrimento para missionários. Irmão, são quase 40 anos de conversão e quase 60, porque eu nasci no ambiente da igreja, onde você ouve história, é sempre a mesma história, aquela dificuldade com o missionário que foi lá para a região da Amazônia, com o missionário que foi para o Nordeste, com o missionário que foi para cá, para lá, e nas mais variadas denominações. Às vezes tem denominações missionárias maravilhosas, maravilhosa do ponto de vista missionário. Só que assim, o missionário se defenda lá. Deixa ele lá. né? Ele quer ir, vá, mas ele se vire, né? Ele se tome conta da sua vida lá. E se houver necessidade, a gente ora por ele aqui, mas prestar apoio, nada. Então, em nome de Jesus, eu quero dizer a vocês, fechando, que não haja divisão na igreja. Que haja, sim, separação para ministério, mas divisão não. Que não haja desordem. Não haja desordem, porque esse é um dos temas da igreja em Corinto, é desordem. A casa estava toda bagunçada. Desordem. Não haja desinformação. É o problema maior do século XXI. Que irônico, né? O maior momento histórico, maior momento histórico, nunca a sociedade avançou tanto em tecnologia da informação, e é o século da imbecilidade, né? Dos desinformados. É a desinformação levada à última consequência. Na cultura, na música, uma música péssima, né? E eu não estou falando de gosto musical, eu estou falando de arranjo, estou falando de notas, estou falando de, sabe, tudo péssimo. Na cultura, é a sociedade da desinformação. Nós poderíamos, alguém pode pegar essa ideia e escrever. Não é a sociedade da informação, da tecnologia da informação, é a sociedade da desinformação categórica. Que não haja divisão, que não haja desordem, que não haja desinformação como lá em Corinto, e que não haja imaturidade da igreja, que é fruto dessa influência da cultura, que leva todo mundo a ficar meio boçalizado, né? Todo mundo um amontoado de boçais andando pelas ruas, né? Do mundo. Do mundo. Charlie Chaplin anteviu isso nos tempos modernos, né? E vão, estudam, aprendem a apertar o parafuso, voltam, aprendem a apertar outro parafuso. Agora aprende a acessar programas, acessa e pega a informação, mas ele não é capaz de compreender a vida. E nem quer mais. Então nós estamos criando uma sociedade de robôs. Gente, eu não estou exagerando. Esse é o mundo hoje, onde uma das maiores atrações de audiência são, não é? São os programas onde uma vez por semana você manda alguém para fora. Oh, que maravilha! E aí, na hora de anunciar esse programa, dizem assim: olha, vai ter muito perrengue, vai ter muita. Como é que eles falam? Me fugiu aqui, né? Mas vai ter muita divisão, vai ter muita desordem, vai ter muita briga, vai ter muita. Sabe? E aí, uma vez por semana, qual que é a grande questão? Ah, uma vez por semana, a gente põe alguém para fora, a gente deleta, põe no paredão, ou na roça, sei lá como que é, dependendo de cada lugar. Que é isso? E no final, quem ganha vira uma celebridade com milhões de pessoas que acompanham. Mas eu acompanho o quê? O que que essa figura tem para dar? Eu tenho que conversar com a igreja. Esse é o meu chamado. Meu chamado está ligado à casa de José. Amontoar alimento, a juntar alimento e distribuir alimento. Então eu converso com a igreja e nós já passamos de 350 mil escutas ainda, porque esse não é uma coisa que desejada, nem pelos da fé. Os da fé querem que eu, né, viesse aqui, ou que outros viessem, que outros venham e vendam milagres e milagres e milagres e prodígios e coisas assim, né? Não, irmãos. Não. Não é essa a ressurreição de Jesus Cristo. Não foi para isso que ele nos libertou. É para sermos livres. Então, a temática de Corinto é contra a divisão, contra a desordem na igreja, contra a desinformação. 3Ds, ó. Divisão, desordem, desinformação. E imaturidade. São quatro elementos nesse cenário. Quando você abrir a cortina de Corinto, de Coríntios, comunidade de Corinto, você vai ver esse mobiliário. Abriu as cortinas do teatro? É isso, ó. Divisão, desordem, desinformação e imaturidade. E agora? Qual é o motivo de atenção pastoral de Paulo? Repreender, orientar, aconselhar. Então, vai ser uma aventura espetacular. Se outubro é para nós, e eu já disse 100 vezes, vou dizer mais uma. Números para mim são o que eles são. Eles são uma fotografia, um indicativo. Ponto. Eles são uma fotografia, um indicativo de que tem mais gente ouvindo, tem menos gente ouvindo. É isso. Mas o que vai definir não é só saber se tem mais pessoas ouvindo ou menos, mas é se a minha vida está transbordando e dos outros membros, das outras membros da equipe também, para você, e se você vai transbordar diante da palavra, para que nós sejamos de fato cristãos. Estou muito feliz de repartir com você essa introdução, e agora eu vou mesclar com a pastora. Ela vai pegar um texto que eu não vou dar spoiler, né? Não vou antecipar informações, né? Ela vai trabalhar com um texto lindo e eu vou trabalhar com outro texto lindo. Isso tudo saiu num momento, numa campanha de oração, pedindo a Deus o que nós vamos fazer. E nós vamos nos revezar. Então, trabalhando com esses textos, sempre à espera também que a qualquer momento a missionária Vivian tire lá da cartola, né, como a gente diz, mas ouvindo a voz de Deus, né? Ouvindo a voz de Deus, ouça lá o Senhor e traga mais uma palavra, um livro, e louvado seja Deus. Que Deus te abençoe e venha conosco nessa aventura. Venha porque você vai aprender demais. A leitura do texto bíblico, feita assim, comunitariamente, é demais. É muito bom. E eu estava dizendo, se o mês de outubro foi, até agora, o mês de maior escuta para nós, eu imagino que vem por aí. Então vamos juntos e vamos na bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, a consolação, o poder, o aconselhamento, a repreensão do Espírito Santo seja sobre nós e sobre nós permaneça, e juntamente com todo o povo de Deus, hoje e eternamente. Amém, amém, amém.